Pega o fubá, pega o açúcar, arruma o leite emprestado de saco, leite de saco. A mesma medida de leite, a mesma medida de água, botando açúcar, vai mexendo. Chega, chega, para, baixa o fogo. E ela foi fazendo a canjiquinha. E agora, Senhor, agora vai untar a forma, bota a canjiquinha aí. Agora bota um pau de canela, agora bota a canela. Deu a panelona pro meu avô lá, o tabuleiro. Ele foi pra feira com o tabuleiro na cabeça. Partiu da maneira que o Espírito Santo falou que era pra partir. E vendeu o tabuleiro todo. Aí quando meu avô tava voltando, o Espírito Santo falou com ele: compra leite condensado, compra leite de coco. Aí ele comprou e chegou: Dioguês. Ele falava Dioguês? Portuguesão, meu avô, cabelo liso, passava gumex assim, cabelo. Aquela blusa branca, um barrigão. E uma roupa de listra, uma calça de listra. Às vezes suspensório, às vezes não. Dioguês, Deus mandou botar leite condensado. Foi? Foi. Então vamos botar. Faz a panela. Faz tudo de novo. Volta com o tabuleiro pra feira. Mas aqui está melhor que o outro, comer o tabuleiro todo. Virou o negócio da família, canjiquinha do norte. A receita está no meu livro. Não sei nem se tem livro aí hoje, mas tem a receita. Antes da minha avó morrer, ela passou a receita para mim. E olha, de fome a gente não morre. Que canjiquinha é para todo mundo, né? E o que é que Deus não pode te revelar? Me diga. Qual é o teu problema de chegar na frente do fogão e dizer: me fala, Deus. Essa semana tinha alguém orando contra mim. E de repente meu FaceTime começa a tocar. Eu fazendo dever de casa com o Isaac. E a pessoa estava orando contra mim. E de repente tinha uma criança com o FaceTime ligado cantando: Let it go, let it go. Falei: menina, desliga isso que eu tô ocupada. Tia, não pode atender agora. Desliguei. Vamos, Isaac. Mais com mais, menos com menos. Vamos, Isaac. Quero fazer dever. Let it go, let it go. Aí Deus falou comigo assim: ouve por trás da música. Aí eu falei: quando eu ouvi, tinha uma oração contra mim. Aí quando acabou a oração, eu falei: passa o celular pra mamãezinha sua. Aí eu tô ouvindo tudo que você orou. Hã? Uhum. Não orei nada demais. Falei: orou. Eu ouvi. Tem alguma coisa que Deus te deixa enganado? Hã? Bate o teu joelho no chão e começa a fazer a vontade dele, sem vingança no coração. Bate o teu joelho no chão e começa a sentir a dor do outro. Bate o teu joelho no chão e começa a impor as mãos sobre os enfermos. Bate o teu joelho no chão e começa a colocar a tua vontade de lado. Bate o teu joelho no chão e começa a perguntar: Senhor, eu sou tu ou não sou? É você, eu e você. Ah, Jesus, olha agora, eu não sou coitadinha não, mas se o Senhor é comigo, passa na minha frente e atende essa porta. Passa na minha frente e assina esse contrato. Passa na minha frente e atende esse telefone. Eu vim aqui nessa noite para te cutucar e eu tenho que continuar te cutucando. Eu vim aqui nessa noite para te desafiar. Eu vim aqui nessa noite para te sacudir. Eu não vim aqui para dizer que você é coitada. Eu não vim aqui para dizer tadinha de você. Eu não vim aqui dizer para você: oh, suas feridas. Não, eu não vim fazer isso aqui hoje. Eu vim te dizer: levanta. Porque a prisão tá feia, a cadeia tá difícil de tirar, né? O casulo tá apertado. Começa a ficar maior que a cadeia. Começa a ficar maior que o casulo. Começa a ficar maior que o sofrimento. Começa, começa. Começa! Ai, ai, ai! Minha avó foi chamada lá na diretoria da igreja Porque ela usava um coque e começou a cortar aqui do lado, o cabelo começou a cair, e achavam que ela estava cortando a costeleta para fazer moda. Porque tudo que ela usava, o povo copiava. Ela foi lá e falou: irmão, não, é que caiu mesmo. É moda não. Aqueles dias ela foi chamada para uma outra coisa. E meu pai não gosta que eu conte isso. Tem muita gente da família que não gosta que eu conte essa história. Mas eu acho mó legal. Ai, pai, foi mal, hein? Mas ela foi a primeira mulher dessa igreja importante a receber um vidrinho de óleo ungido e ter autorização para ungir os enfermos, porque mulher não podia ungir. Aí ela tinha um vidrinho de óleo ungido na bolsa. E ela ungia com a autorização da liderança, escondido. E os milagres começaram a acontecer. As pessoas começaram a ser curadas. Tem gente que tem dificuldade com azeite, não tem não. Fique feliz. Ah, fique livre, eu sou livre para crer assim, tá bom? Ela começou a ungir. Uma das histórias mais tremendas que eu posso contar para vocês é que ela foi chamada para orar numa cidade chamada Queimados, lá no Rio de Janeiro. Meu pai é de 1948, era na década de 40 isso. E ela chegou numa casa onde havia uma menininha de 5 anos com a coluna quebrada no chão. A casa estava em obra e tinham colocado, sabe o que é dormente de madeira, né, gente? Assim, atravessado para segurar a porta, que tinha sido feita de cimento. Aquela menina empurrou e aquele pedaço de madeira caiu nas costas dela e quebrou a coluna dela no meio. Já tinham chamado muita gente, e a minha avó conta que ela andou muitas horas para chegar nessa casa. E quando ela chegou lá, aquela moça, aquela menininha estava no chão, e ela disse que quando chegou perto, a febre que a menina tinha, ela sentia a distância. Ah, um perto mais ou menos, né? Ela fazia assim com o corpo e dizia assim, eu sentia. E ela disse que quando viu aquilo, ela falou: Deus, o que eu vim fazer aqui? Deus, entrou uma crise. Não posso fazer nada por essa menina, não sei dizer para a mãe, entrega ela. Para Deus, vamos orar para Deus levá-la mais rápido. E ela entrou numa crise e começou: eu não sei fazer isso, não sou eu que faço isso, coluna quebrada, meu Deus do céu. Não tem médico que conserte essa moça, essa menina está morrendo, agonizando aqui na minha frente. E Deus falou com ela: bota para fora da casa, todo mundo deixa só quem crê para dentro. Ela falou: eu vou ter que sair também. Eu vou ter que sair também. Eu lembrei da filha de Jairo, né? Minha avó não lia uma palavra em português, só na Bíblia que ela conseguia ler, analfabeta de pai e mãe. Sabia escrever o nome e ler a Bíblia, mais nada. E ela disse assim: fica só quem crê. Só ficou a mãe e uma tia. O resto ficou tudo lá fora. Aí ela disse assim: agora por onde começa a oração, Deus? E ela colocou as mãos pro alto e começou a dizer: Deus, Deus, Deus. E não tinha mais nada para dizer. Deus, Deus, Deus. E de repente ela disse: não são as minhas mãos, mas Deus. Agora são as tuas mãos, porque as minhas mãos não fazem nada. As minhas mãos não curam. As minhas mãos não ressuscitam os mortos. Coloca as tuas mãos ensanguentadas aqui agora nessa menina. E colocou as mãos sobre a menina. E quando ela terminou de orar, a menina sentou e pediu água, gente. Uma mulher sem cabresto.